Tu me liga, eu atendo mesmo querendo recusar, porque sabe que eu gosto, que a sua intenção é me usar. Você é sem vergonha, eu não tenho vergonha na cara. Você não vale nada, mas tem a linguinha safada. Ai, ai, bebê, tu não sabe me amar, mas sabe me fazer gemer. Ai, ai, bebê, teu love terremoto faz as paredes tremer. Ai, ai, bebê, tu não sabe me amar, mas sabe